Uberlândia, pisadinha pra tocar o coração de você. Eita! Você não tá vivendo, tá sobrevivendo com o nosso fim. Você tenta não ver, mas pra onde se olha tem resquícios de mim. Beija outra boca de olhos abertos, porque se fechar me vê. Vem em outra cama pra fazer amor, mas não consegue fazer. Se eu fosse você, eu voltava pra mim. Se eu fosse você, eu pagava a saudade, voltava agora em cima de mim. Se eu fosse você, eu voltava pra mim. Se eu fosse você, eu pagava a saudade, voltava agora em cima de mim. Você não tá vivendo, tá sobrevivendo com o nosso fim. Você tenta esconder, mas pra onde você olha tem resquícios de mim. Beija outra boca de olhos abertos, porque se fechar me vê. Vem em outra cama pra fazer amor, mas não consegue fazer. Se eu fosse você, eu voltava pra mim. Se eu fosse você, eu pagava a saudade, botava ela agora em cima de mim. Se eu fosse você, eu botava pra mim. Se eu fosse você, eu pagava a saudade, botava ela agora em cima de mim. O acordeão mais apaixonado do pisão.